Dia 320 na Datan, para autorização Confins, nível 360. Salvador Confins 360, Brasil Onomeia, pista 10, curva direita da El Leda, Poeleda Leda Bridge, controle 1985547. 360 autorizada, Perzulu 16, saída da El Leda, após Leda Bridge, 198 controle, 5547 na sonda, 3201. São 11, chama pronto, 3201. Vai chamar. Informo que após a decolagem vai manter pro até 3 mil pés, ok? Mantenha a posição. Estabilizou o Uno 897. 897, checa trem, chame a torre. Uno 186. Peço bem. Bom, 897. 897, continue, aguarda a pista livre. Após autorização de pouso, 1897. 307, desça para 2000, ajuste 10, 11, livre LS. Ok, 2000, 10, 11, livre LS, informar estabilizado, 1607. Controle Romulo, pista cruzando 085, intenção prosseguir no mesmo, controle visuais. Ciente, Romulo, Golfe Vitor, acerta 0752, vai prosseguir visual agora no 85, ciente. Estimado para pouso. É o 0830. 0830, anotei. O 7 no 5 ao 53, táxi até o portão 4. Até o portão 4, dona 795. Chegada 2000, 1011, mesa. Alto. 897, livre pouso 10, cheque trem 1011, 070 graus 59. Gente, autorizado pouso, gol 897. Whisky Kilo Zulu, decola ao 53, mantém a proa até 3 mil pés e chame o controle 198, boa viagem. Mantendo proa até 3 mil, 198 agora, graças Zulu. 597 Salvador, desça para 8 mil, ajuste 10, 1, 1. Desce para 8 mil, 1, 0, 1, 1, o QNH, o 35, 1, 7. Controle, aquele cordial, bom dia, Papa Tango, o Esquilo Zulu. Esquilo Zulu, esse é o controle, meu cordial. Está em contato, radar. Ateno Pro até 3 mil, após atingir, está livre a prova de condição. O 607 intercepta o localizador, chega o trem, chame a torre, 1186. Ok, interceptor, 186, obrigado. Oi, Salvador, um bom dia, gol 1607, final do ILS X-Ray 10. Torre Salvador, bom dia, gol 1607. Prossiga, 9607. Bom dia, estabilizado ILS X-Ray 10. Continue, aguarda, pista livre. Guarda. Em Salvador, está 3171, no ambiente 07, para pushback acionamento. Frequência 12645, caso negativo 13325. 4-3-3-2-5, obrigado, tenha um bom dia mesmo. Dia. Paulinho! Vai lá, pra sair você aí no voo. Você também, meu. Velho. 97 ao 56, táxi direita. E reporte antes da Juliette. Antes da direita, reportando antes da Juliette, 1847. Meia 07, cheque trem, 030 graus, 612, 1011, livre pouso no zero. Checo 1011, o trem checado, livre pouso na 10, gol 1607. Está próximo. Sete. O 3597 está passando a Lagoinha, as vias chegada desça para 2000 com 10-11-3597. Ok, via chegada para 2000, QNH-1019. Web 5722. 5722, prossiga. Uma Golf para autorização, Brasília nível 320. 22, no seu plano está rota direta. No caso não seria outra Risk 10. No caso não seria Momo GP, seria Momo Alvo direta para o stop. Meia 05 está autorizada a aproximação ILS. Autorizada a aproximação ILS X-Ray, o gol 605. Momo alvo direto, 1985564. Autorizado Brasília nível 320, direto, saída Momo transição alvo 5564, controle 198. Esquerda após, chama pronto, portão 3. Esquerda após, chama pronto, 3. No 607 ao 59, agora no 219. 219, 607. Salvador, 3171 para o táxi. 217 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. 3171, livre táxi em frente, Juliette Alfa, pode espera na minha escuta. No 897, após o SAM, portão 8. No 897, a torre. No 897. Após o SAM, portão 8. Após o SAM, portão 8, 1897. 1607, ingresso via Juliette para 05. Juliette 05, 607. Dono 605, Duna, localizador, checa trem, chame a torre, 1186. 186, 605. Torre do Salvador, bom dia, 1605, está na Flor de Simbra, LS X-Ray. Continue e aguarde autorização, 1605. 05. Sou de Salvador, 3171, pronto, pode ser, 10. Alinda, qual é a parada? 3171? Sem parada, 3171. Autorizado ali, ainda colado, 2030 graus, 04 norte, 3171. Autorizado em colado, 3597, livre LS. 7, livre LS, 3597. Iniciando, informando que está livre. 05. Controle Salvador, TAM 3153. Muito bom dia, informação Gol. 3153, bom dia. Vou ir para Bonf, desça para o nível 100. A chegada é a Bonf, ajuste 10, 11. Para Bonf, descendo para 100, ajustado, está 31. Salvador, o 070 estaria disponível para o Esquilo Zulu? Esquilo Zulu vai subir então para o 070, controle está ciente. Grato. Firmo, para Copa Chama Solo, 121 decimal 9. Firmo ativo, foi escutado no metade que não estava funcionando. Mas vai chamar agora 1219, obrigado. Boa, no ativo. Bom, mas 05 livre pouso, pistão 0, 20, 030, grau 049. Livre pouso, pistão 0, gol no 605. 04, prossiga, bom dia. Bom dia, só confirmando a saída para o Galeão, a Dael. Afirmativo, Dael. Obrigado, mas você escuta os mandos da autorização. Agora, 3171? 3171, decolou 05, controle 119, decimal 8. Bom dia. Tô 3171 no controle, contato radar. Você pode voar, Dael? Livre. Dael, 3171. Papa Oscar, chame Recife, 12685. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uno, 605, solo 07, solo 121.9. 219. Solo, gol no 605, gol aqui. Uno, 605, bom dia, táxi Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, vai reportar o gol no 605. Bom dia, tem 3201, posição 11, pushback acionamento. Autorizado, chame para o táxi, são 3201. Tive push, 3201. Salvador, bom dia, tem 3890, formação Golf. 0. 3517, antes, bom dia, checa trem, fugindo. 020 graus, 049, livre pouso, pista no zero. Sim, 02004, entendeu? Livre pouso, pista 1 no zero. Lumper Whisky 58, decola da 1 no zero com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 8, aciona 5566 no transponder. 330, autorizado Recife, da qual 0 curva esquerda na saída Puca, Aracaju, abre 58, 198, controle 5566, transponda até 3890. Protegimento correto, chame pronto no 09, para o espectacionamento, então 3890. Chamará até 3890. ...605, mantenha a posição antes da taxa Juliette, portão de destino será o 03. Para manter antes da Juliette, o 03, o portão, o gol no 605. O pessoal tem uma previsão aqui para o 605, o parqueamento? No 605, estamos aguardando o início do pushback acionamento do Webjet 5722, que se encontra no portão 03. Acionamento está 3890. Então, 3890, aguarde para o pushback acionamento. Já tem um Airbus da companhia dentro de alguns instantes iniciando o táxi no gate 11, ok? Ok, aguardando, até 3890. Tem 517, solo 11, direita, solo 121, décimo 9. Direita, 1219. Salvador, tá 35 no 7, pouso livrou, ingressando na Taxi. São 35 no 7, bom dia, Taxi Alfa, mantenha-se antes da Juliette para ingresso. Alfa, mantenha antes da Juliette para ingresso, 35 no 7. Para o Taxi, são 3201, 147 a bordo, 3 horas, Campinas. Isso, roda terminado, chame Ilhéus, frequência 1201. 118, decimal 62, ajuste no 0, 11, bom voo. Juliette Alfa, 18,6, ponto de espera, 3201, obrigado, bom dia, Cid. Após a passagem do Airbus da companhia retaguarda, autorizado pushback acionamento no 09, chame para o táxi. Após a passagem do Airbus, livre pushback, 3208 na 0. Webjet 5722 é o solo? Autorizado, chame para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 722. No 605, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa via Índia para o 03, atentando para o Boeing da Web, iniciando o push no 03, ok? Gente, após a passagem do Airbus, Índia, no portão 03, o Gol no 605. TAM 35 no 7, seguindo o Boeing da Gol, ingressa Juliette para o 07. Após o tráfego da Gol, então ingressa via Juliette para o 07, 35 no 7. Salvador, bom dia, TAM 3201, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3201, bom dia, autorizado a alinhar e decolar a pista no 030 grau, 049. Alinha e decola da pista no 0, TAM 3201. No 804, eu solo. Muito boa tarde, o Papatango, Foxtrot Eco Sierra. Papatango, Foxtrot Eco Sierra, bom dia, informação hotel. Confirme o pátio que se encontra e a pista que decola. Pátio 3, decola da 10. Sente, Rio de Janeiro 200, aguarde cópia. Para o táxi, TAM 3890 POB 150, 3 horas e 20, Natal. Confirme o POB, TAM 3890. 150, 150. Gente, TAM 3890 vai aguardar o início de táxi. Eu tenho um Airbus da companhia ingressando agora no 07. Aguarde instruções, TAM 3890. Guardando, 3890. Bordo 3 horas e 40, alternando com 7722, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10, ponto de espera torre 1-9, decimal 62, ajuste 10 no 1, no bom grupo. Livre táxi Índia Alfa no ponto de espera torre 18-6-1011-5722. Então 3890, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10, no ponto de espera torre 1-8, decimal 62, ajuste 10 no 1, no bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera 18-6-1011. 3890. Padango Foxtrot Eco Sierra, pronto para cópia? Autorizado Rio de Janeiro, nível 200, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Ilhéus, pela Golf 677. Controle 119, decimal 8, acena 5553 no transponder. Autorizado Rio, nível 200, decola da 10 com curva direita, saída da El, transição Leda, depois Ilhéus. 5553, transponder 11980, controle ao Papatango, no Fox Trot Eco Sierra. Protejamento correto, chame pronto, parte 3, pushback, acionamento. Pronto para acionamento. Autorizado, chame para o táxi, parte 3, Fox Trot Eco Sierra. Pronto para o táxi, acionamento. 2, além da cola, pista no 0,0,50, grau 049. Além da cola da 10, 5722. Liga. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper November 857, segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8, aciona 5004 no transponder. Autorizado, 360, da 10 com a curva direita. Saída da El, Leda, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Upper November 857, 1-9-8-5004, 804 da Gol. Protejamento correto, chame pronto, 1-0, suspeito acionamento, 1-8-0-4. Bora, estarei para acionamento no 804 da Gol.